Yeah. É meme bom, velho. Pedindo perdão antes da morte, velho. Porque todos deveriam pedir perdão antes de morrer. Yeah. Zona Leste, Cidade Jardim, Rua Barra Funda, onde se encontra minha coroa, Maria da Cruz. Eu gostaria de pedir perdão, velho. Minha mãe, por todas as minhas falhas como filho. Pois fico triste com o nosso passado frustrado, cheio de ódio no coração. Eu gostaria de pedir perdão a Deus por todos os meus pecados cometidos no passado. Pois eu estava vivendo longe do Senhor, em plena escuridão. Eu gostaria de desejar tudo de bom pra minha mulher, Rejane, que está sempre ao meu lado. E minha filha, que não vive comigo, Laís Manoel, onde as duas vão estar sempre no meu coração. Eu gostaria de pedir perdão a todos que estão do outro lado, que tem mago do mimimi bom. Onde eu digo, se eu não fui um bom amigo, é porque eu nunca tive bons amigos. Querendo ou não, estou fazendo a minha parte, pedindo perdão em vida antes da morte.